te escolhi e tu és meu. Muitas vezes nas horas de angústia chegastes a dizer assim: Deus não está me vendo, parece que é chegado o meu fim. Não temas, porque eu sou contigo. Onde andar? Contigo,